os botões da blusa que você usava. E meio confusa, desabotoava. Ia um pouco a pouco, me deixando ver. No meio de tudo, um pouco de você. Nos lençóis macios, amanticidão. Travesseiros soltos, roupas pelo chão. Braços que se abraçam, bocas que murmuram. Palavras de amor, enquanto se procuram. Chovia lá fora e a capa pendurada. Assistia tudo, não dizia nada. E aquela blusa que você usava, no canto qualquer, tranquila espiava. Nos lençóis macios, amanticidão. Travesseiros soltos, roupas pelo chão. Braços que se abraçam, bocas que murmuram. Palavras de amor, enquanto se procuram. Chovia lá fora e a capa pendurada. Assistia tudo, não dizia nada. E aquela blusa que você usava, num canto qualquer, tranquila espiava.